até essa? Oh, muito. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso e esplendor. Brevemente chamará para casa descansar nós os salvos do mundo enganador. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Oh, glória! Nesta terra tesouros não há que nos possam aqui segurar. Desejamos ir ao céu, onde Cristo já está, ao lugar onde iremos descansar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Neste lar com Jesus, o Senhor, nós havemos de sempre reinar. Vamos nós ali cantar novos hinos de louvor ao Cordeiro que veio nos salvar. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Vamos pôr de pé. Desejamos ir lá, desejamos ir lá. Que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Louvado seja o nosso Deus. Então, vamos nos aproximarmos da palavra antes de lermos as Escrituras. Vamos inclinar nossas cabeças e orarmos uma vez mais. Nosso bondoso Senhor, nosso